Estação 1-3, Gol 1966. Gente, vamos rodando a faixa aero, Gol 1966. Paulo, Gol 2017 para pushback acionamento, tá no 9. Porta 9 aguarde, Gol 2017. Agora, 2017. Rotina 6315, decolar 58, controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador 1208, rotina 6315. 6315, corrigindo, 1919, decimal 35, controle. 1935, rotina 6315. Lonox 355, posição 4, autorizada, chame tarde. Ó, 097 tá na escuta. 1097, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão a zero, vento 1190 graus, 03 nós, ajuste altímetro 1098. Tá, está travado 22.0097. Salvador, Papa Romeu, Ufi, Golfe Oscar, 7 milhas na rotatória, tá no bloco campo. Gente, Papa Romeu, Whisky, Golfe Oscar, tem informação, tem conhecimento da RMAS? Sim, ah, sim, afirmativo, tem sim. Gente, então, reporte na vertical da RMAS, Papa Romeu, Whisky, Golfe Oscar, ajuste altímetro 1008. Vai reportar na vertical da RMAS, Whisky, Golfe Oscar. Goma 097, solo 01, no primeira direita, solo 121, no decimal 1. 21 no 1, obrigado. Alô, boa tarde, eu vou no 097, que não importa. Boa, no 097, taxi via Alfa, mantenha isso, Juliette. Alfa, mantenha isso, Juliette, com 097. O 2017 com 128 a bordo, 2 horas e 50 alternando com o fim. Lua 9355, táxi à direita via Índia, ponto de espera do Rio, 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-8, bom voo. Voo 2017, táxi via Patins, enquanto espera a Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Patins, enquanto espera a Torre 118, 95, voo 2017, ajustado no 06. Voo 1097, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, no portão 09, voo 097. Boa noite. Boa noite, do Flávio Aracaju. Boa noite, do 4 Aracaju, nível 230 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Cuca, Jamo, Caju. Transponder 5-1 a 1-6, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado pouso, pistão na 7, o vento 1-3-0 graus, 089. Autorizado pouso, pistão na 7, esse é o seu. Gol 9355, mantém o ponto de espera para o soma 0. Confirmando, controle 119, decimal 35, gol 1884. Trazimento correto, transmissora, pushback, assinamento. Corte. 30 graus, 089. Embraviar e decolar, 1935. Abaixo da foto, vai pegar essa foto. Gol 9355, após decolagem, vai manter 2.000 até 1.5 milhas de Salvador em coordenação com o controle. A 1-7, curva direita, via corredor axé. O transponder 0-1-3-5, controle 1-2-0, decimal 8. P1-3-5. O controle da plataforma, funcionamento por contrisco, está correto apenas corrigindo o controle 1-1-9, decimal 3-5. Taxi e decolagem com a torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre Salvador, bom dia. É o gol 2-0 no 7, não pode parar agora. Gol 2-0 no 7, mantém o ponto de espera? Vai manter. 1-4-2, aeronave da Gol, está assistindo a retaguarda agora, sabe, 09, após o mês que está autorizado e chame táxi. Após o gol, está autorizado, é 1-4-2. Decolou 05, suba até 1.510, mantenha a proa e chame o controle em 1.19, decimal 35. Decimal 35. Controle o gol 9035, proa de decolagem. Controle gol 9355. Torre ao gol 9355. Gol 9355, controle em 119, decimal 35. Ah, então não é 208, 1935. Ou 9355. Salvador Gol 9885, 884, pushback acionamento posição 11. Posição 1, autorizado, chame táxi, Gol 1884. Autorizado, Gol 1884. Gol 2017, a torre? Prossiga. Gol 2017, também está informação, está mantendo o ponto espera devido à aeronave laboratório, realizando o cheque. E um tráfego adicional para pouso pista 1-0. Ok, estamos na frequência. 0065, boa tarde. Para Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Diapasulo 10, Cubá, diapasulo 16. 5070, transponder, controle 120, decimal 8. Faz o controle 056, procedimento correto, transfere o pushback acionamento, espera se dirigindo, controle 119, decimal 35. Turma 50 grau 089, ajuste altímetro no 08. Comi 18, livre pouso, cabeceira no 0, trem baixou e travou, azul 2795. Prefere 2736, aguarde a notificação. Sim. Sabatango Eco Delta Fox, confirme PAB. 02 a bordo, livre o táxi, reporte na Papá, ajuste altímetro no 018. Sabatango Eco Delta Fox. Taxa direita via Índia, ponto de espera, não, taxa via parte Índia, ponto de espera do Rio 118, decimal 95, com ajuste 10, 18, bom voo, Xanar 1002, só que você guardar para decolagem de vida aeronave e laboratório fazendo cheque. Manterá a proa restrito a 1.800 pés após decolagem. Sim, a gente vai manter a proa após 1.500 pés na decolagem. Gol 2017. Negativo, 2017. Mantenha a proa restrito a 1.500 pés em coordenação com o controle. Sim, manter. Respeito 1.500 pés com coordenação com o controle, gol 2017. Gol 2017, alinha e mantém, cabeceira 10. Alinha e mantém 10, gol 2017. Azul 2715, solo ao 11, primeira direita, solo ao 211. 211, 2715. O Chanel 6142, mas tem quanto espera? Fazendo cheque agora em Salvador, peço que aguarde para autorização de toque revertida. Sim. 188, passando ontem, pronto. Bom, 184, a nave da companhia sinalizando, aguarde para o pushback. A série do 736, agora estamos checando. Azul 2715, boa tarde. Azul 2715, boa tarde, táxi via Alfa, quilo, parte 3. Quilo, parte 3, 2715. Trem de tráfego? Sim, se ouviu 953, a gente tem resposta, peço que aguarde. Afirmo. Solo Guru 6593. 143 a bordo. 3 horas e 15. Guarulhos. Guru 649, taxa autorizada via Pátio Índia, consulta espera Torre 1-918-95, ajuste no 098. Pátio Índia, ponto espera no 018-95-618, Guru 6593. Voo 1884, aeronave da companhia, estão mobilizando a retaguarda autorizada por Chivex no transporte táxi. Autorizado por Chivex no 884. Passaram 2733, cópia. Voo local, Salvador, Salvador, decolagem da 10, curva a ser coordenada com a torre para circuito sujeito ao tráfego. 1100, transponder 0145, controle 120, correção, controle 1-19-35. Aéreo 2733, circuito a 1.500 pés. Pronto para o assinamento? Facilidade de livre assinagem para o transporte táxi. Desprez táxi, está confiado para o hotel, ajustando 08. Posicionar 6321, na posição 612, solicita acionamento na posição, para depois pushback. Confirme, posicionar 6321? Afirma, 6321 solicitado. Desprezando na posição 62, é totalmente pronto? Está totalmente pronto na 612, mas é acionamento na posição para posterior pushback. Gente, estou consciente do acionamento, repartição para pushback. Gente, livre acionamento, 6321. Sapatão Oscar Papa Golf, solo Zuma 5, confirme o pátio. Aero Star, libere primeira direita, chama o solo em 121 no décima 1. Sapatão Eco Delta Fox, autorizado de decolagem, Zuma 7, vento 140 graus, 089. Sapatão Eco Delta Fox, é a torre? Aguarde, chamo para o professor Azul 4065, botão 02, aguarde para o pushback. Bom, táxi via Alfa, chamei do Juliette. Só largou no 8884 para o táxi. Estamos com 101 a bordo, 2 horas e 15, esperando o Natal. O Gol 1884, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, o ajuste no 08. Informo que estamos com uma demora na decolagem devido à aeronave laboratório fazendo teste. Sim, estou fazendo o táxi, Pátio Índia, 1895 no ponto de espera, 1884, Gol. 1-6, 1-1000 pés, corredor Axé, chame o controle em 1-2, corrigindo, 1-19-35. 1142, coordenação com controle, está restrito a 1.500 pés, mantendo a proa até 1.5 milhas. Sim, somente confirmando, mantendo a proa até 1.5 milhas, o Xunem é 1142. O Xunem é 1142, autorizado decolagem pistola 0, vento 1.60 graus, 089. 3 Salvador, agora não é Mitsunobu, ponto de espera, 190. Luna Mitsunobu, mantenha o ponto de espera, pistola 0. Mantém. O Chilean 6142 decolou aos 18, subida pouca sem restrições, chame o controle em 1119-35. 1935 ao controle, 6142. O Chilean 6314 à torre? Boa tarde, Chilean 6314. O Chinelli 6314, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso pistola 0, vento 170 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 108. Repouso, Chinelli 6014. Solo, Conselho, está na hotel. Está mantendo espera aqui na hotel, a intenção é decolar a decisão. Quem na presente, torre 118-95, ajuste na 09. Já está correndo a 09. Tango? Tango Fox, Charlie tem pré-autorizado nível 350, copia ou aguarda a coordenação? Tango Fox, Charlie decola da pista 1-0, curva direita, subida com Cajamo Caju, via Bajulu 1-7, 5-1-4-4, transponder, controle 1-20-8. Tango Fox, Charlie Charlie confirmando a decolagem da pista 1-0, curva esquerda. Agenda 17, sujeito ao tráfego, mantém curva à esquerda, nível 350, passando Fox, Charlie Charlie. 0-0-6-5-9. 9-5, ajuste 1-0-1-8. Vento confirmando a frequência de controle Salvador 1-1-9-35. Oceano 6321, solicita pushback. Oceano 6321, aguarde número 2, pushback e controle de fluxo. Guardando, 6321. E restrito a 1.500 pés, até 1.5 milhas ou liberação do controle. Estou no check em Salvador. Sim, uma boa hora, 6.5 milhas ou coordenação com o controle, foram 6.5 milhas. Afirma. China 6314, solo aos 22, libere na Fox 219, corrijo, 211. 211-6314. Boa tarde, Papa Tango, Fox Charlie Charlie. Aéreo está próximo. Direcionamento, reporte pronto, táxi. Papa Tango, Fox Charlie Charlie. O Papa Tango, Oscar Papa Golf, autorizado o cruzamento. Até a área, tá? A nossa espera é devido aqui, só para a nossa informação. Aeronave laboratório fazendo cheque salvador das decolagens com controle de fluxo. E tem um estimado? Ainda sem estimado, será em 6329. 6329. 319. Patango Fox Charlie, Charlie, tá na escuta? Obrigado. Ok, Fox Charlie, Charlie, devido à demanda de tráfego, a aeronave laboratório está realizando inspeção, sua decolagem terá que ser da pista 1 a 0. Ok, tá pronto, 4? Afirmo, mesma autorização com decolagem da 1-7. Mantenha a proa até 2000 ou terceiramente. Mesma autorização, decolagem da 0. Ciente, chame táxi, Fox, Charlie, Charlie. Com a 1-659, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-60 graus, 079. Livre decolagem da 1-0, grão 659. Boa noite, 84, no ponto de espera, bravo. Boa noite, 84, mantenha o ponto de espera. Sim. Papango Fox Charlie, livre táxi, poste na Papá, ajuste de altímetro 1-08. 0-8, Papá. Voo 1-659, decolou 25, chame o controle em 1-119, decimal 35. 1935, voo 659. 5-1-65, responder, controle 1-20, decimal 8. Responder 5-1-65. Mais 9543, enquanto chegar agora devido à demanda de Salvador, será o número 3 para o pushback aguarde. É o número 3 para o pushback. O 4065 está autorizado o pushback, estamos pronto para o táxi. Chama táxi, até mesmo. Paulo, 6321. Prossiga. Está com um procedimento por anormal para a partida de motor hoje, autoriza o início do pushback, se o sinal não for muito longo. Oxanair 6321, está autorizado o pushback do portão 62, chame o transporte táxi. Autorizado o pushback, Oxanair 6321. Papá, Papá, Charles e Romeu, prossiga. Oxanair 6421, está aguardando cópia. 8. Livre pouso na 1-0 com 1-0 no 8, TAN 3-1-7-2. 3-1-5-5, prepara a subida dela, é da Monte Velha, guarda costa. Oxanair 6327, informação é a Uniform, autorização Brasília. Oxanair 6327, número 2, copy, prepara a subida Árvore Elef. Gente, aguarda. 95433, autorizado, pushback, chame transfer táxi. 5, 7, 3, Sequência apenas confirmando, posição 1? Sim. Considere manter a posição. Afirmo, também escada o passo 3? Já. Confundido para a nave no passo 3, por gentileza de considerar a autorização, aguardando. Aguarda, Fox Charlie Charlie? Fox Via Lima, mantenha através do portão 07. Solo, tráfico azul não está na posição 1 aqui. Tráfico azul 9543, por gentileza. Confirme a posição. 0-1-2. Gente, o azul 9543 mantém a posição. 8-4, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, gol no 8-8-4. Tá, meu confirme se vai sobrevoo. Gente, decolagem da 1-7, gol à direita via corredor a cheque, restrita 507, transponder 0146, controle 119, decimal 35. Passar de Serra Romeu, desejamento correto. Treinamento taxa de colagem 118, decimal 95, ajuste no 098. 1884, somente para informação, será o número 2 para decolagem? Pois aeronave da Força Aérea na ata que o seu hotel estava aguardando como número 1. 7-1-8-2-4. Sou informador, muito boa tarde, papapá, para Serra Romeu. Papapá, Charlie. Se a Romeu prossiga? O próximo vai decolar no parque, vai decolar direto, tem interferência no circuito, já não foi o próximo quadro, eu quero dar. Aguarde o Charlie Serra Romeu. Bom, Ariane Bronze, que vai ser feito. Força Aérea 2733, autorizado decolagem, pistola 0, vento 160 graus, 099. Vento decolagem, 2733. Eu não sei que eu tenho correto, sempre pronto para o pushback acionamento. Autonomia 321, 135 a bordo. Autonomia 3 horas e meia, alternando com a fim, tá? Confirma? Confirmando o cargo, você passou as informações? Eu não entendi, mas é só confirmando então. 135 a bordo, 3 horas e meia, com fim. Gente, o tráfego aqui passou as informações? É o CNM 321. Colosso 31, dá presente. Curva à esquerda, ingresso perna do vento, pistola 0. Reporte através do norte da torre. Esquerda, perna do vento, reporta através do norte, 73. Papapá, Charlie, Sierra, Romeu, confirme o PLB? 01, tá. 01, taxi até a papá, reporte na mesma, o ajuste de altímetro no 018. 018, não autorizado a colar direto não, tá? Gente, o papapapá Charles Serra Romeu, reporte fora do solo, o vento 170 graus, 109. Já passou fora do solo. Guarde. Oceaner 6327, confirme nível solicitado. 660-6327, Brasil. Utilizado decolagem, pistola 0, vento 170 graus, 109. Já autorizado a decolagem, está visual, voa 9824. Charles Sierra Romeu já fora do solo, comprou o farol de Itapuã, senhor. Papapá, Charles Sierra Romeu, no farol de Itapuã, chame o controle em 120, decimal 8. Vou chamar o controle, 120, decimal 8. Obrigadão, senhor, até a próxima. Oi, Rio de Salvador, boa tarde, gol no 620, estabilizado, X-Ray, 120. Gol no 620, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro, 120, 18. Aguardando. Força Aérea 2733, realize 1360, perna do vento, pistão na zero, reporte interceptando. vai realizar um 360 pela direita e vai reportar receptando o 733. Fernando, Ribeirão Preto, sente o azul 9543, autorizado táxi? Correção, 4065. Segue via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 desse 995. Ajuste no 08, morro. Táxi 385, obrigado, tchau. Gol 1884, decolou 33, controle Salvador 120, decimal 8. 308, gol 1884. 1620, avistado, cheque o trem, autorizado pouso pistão a 0, vento 180 graus, 129. De pouso 10, baixar trabalho. Decimal 35, controle. Já retaguarda? E mais um virá parqueando 2, após ser autorizado o início do pushback. Salvador, na escuta do Papa Papa, Thiago Zé Romeu. 4065, mantenha o ponto de pé. Operando 1128, correto? 1935. 1935, grato. Remota 3, para a autorização. 9 e 66, 2 minutos para a cobertura. Intercepção aterrada, força aérea 2733. Gente, força aérea 2733, mantém a perna do vento. Levanta a perna do vento, 3. 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída arbor, após elefa, aciona 51146, controle 120, correção 119, decimal 35. Genel 6327, está autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola 10, curva direita na árvore, elefa, transponder 5146, 1935, Oceaner 6327, porção 8. Oceaner 6327, rotejamento correto, reporta para o pushback acionamento. Está na pronta, obrigado. Está 3172, pode seguir atrás da aeronave, que está na próxima ao 2. Olá, Salvador, boa tarde, gol. Toque remetido na 0, vento 170 graus, 109. Toque remetido por força aérea 73. Azul 4065, torre. Tráfego Caravan, final 190, tá visão? Tá. Após a passagem do mesmo, autorizado LR e manter a pista 10. Azul 4065. Caravan, mantém, tá permanente. Uno 966, pronto, cópia. Uno 966, autorizado Campina Grande, VP Zulu 10, aponte conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Zibar, aciona 5164, controle 119, decimal 35. Gol no 9,6, cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento. Gol no 9,6, cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento. Papatão gosta, papagou, por gentileza, confirme a radial e a distância para a localidade. O Papatão Oscar Papa Golf, ainda não possui o seu transponder, aguarda coordenação com o centro. Papatão Oscar Papa Golf. Volume 620, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, 5620. Força aérea 2733 tocou e arremeteu aos 38, curva esquerda, perna do vento. Reposte através norte da torre. Quando vai esquerda, mantém a perna do vento, no 1410 e reportará através norte, 2733. Azul 4065, tráfego, curva esquerda para a perna do vento, não interfere na sua decolagem. Decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 8 nós. Vento decolagem, azul 4065. Torre, o Força 733, setorizado, toque arremete na 17. Gente, o Força 2633 mantém inicialmente a perna do vento da pista na 0, aguarde autorização com 360 pela direita, tráfego agora na final LS, um Airbus da TAM. Vai manter a perna do vento e após autorizado, 360 pela direita. Vai, já está visual com o tráfego da TAM. 621, ponto de espera, pronto. Gente, o Xené 6321, mantém o ponto de espera. Mantendo 6321. Azul 4-0, 65, decolado aos 4-0, controle 1-9, decimal 35, bom voo. Decimal 35, tá mais. Afirmo, azul 9543, autorizado o pushback de acionamento, reporta táxi. Final do ILSS foi estabilizado. Sun 3835, ajuste na 0, 18. Pouso autorizado, pista na 0, vento 170 graus, 08 nós. Pouso autorizado, 10, portão 3835. Informação de tráfego à esquerda, perna do vento, tipo caravan, a 1500 pés sem interferência no seu pouso. Com o PLN, a fim de que o seu plano seja retransmitido, ok? Assim que chegar, chamaremos para cópia. Por gentileza, confirme o pátio e pista que decola. Colocar o valor na 3155 para puxar acionamento 06. Na 3155, número 2 no setor, aguarde. Guarda. Série 2733, torre. Escuta, tá reinterceptando a perna do vento, 2733. Base pela esquerda no 7, autorizado, reporte na final para o toque remetido. E base pela esquerda para no 7, reportará na final para o toque remetido, 2733. O Xaner 6321, autorizado, aliás, mantém pista no 0. Ali mantém no 0, Xaner 6321. Azul 4118. Azul 4118, boa tarde, informação em curso uniforme, com fins, pronto, cópia. Pronto. Azul 4118, autorizado com fins, VPS 121, nível 340, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Arvor, Elefa, após na posição Tozop, intercepta VPS 121. Segue conforme a rota, Aciona 5416, controle 119.35. 30340, confins de colo 0, curva à direita, aparecido agora após Elefa, Tuzof, Upper Zulu 21, 54 no meio, transponder 935 ao controle. Azul 4118, atendimento correto, reporte para o Schweig acionamento. Reportará quando pronto. Fica bem emitido do Caster 3. Só eu, copo de arranjado, quando espera dar uma zero, está pronto. Autorizado a linha de manter, está 1-0, Fox 7 Charlie. Eu mantenho 1-0, certo? Sou instalador, vou matar a energética Quebec Kilo. Prossiga. Aperta a rotatória. Agente Juliette Quebec Kilo. Sob a rotatória, faça um 360 a 1.000 pés, reporte ao término. Quebec Kilo, sob a rotatória, 360 pela esquerda, 1.000 pés, passará. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 08, bom. Azul 935, está fazendo ataque ainda, tem um ponto de espera da piscina 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 08. Muito obrigado. Meu cara. 6321, decorra 244, controle 2, corrige. Controle 1935, bom voo. 935, bom, 6321. Força era 2733, tocou e arremeteu aos 44, curva à direita, pro lado do farol de Itapuã, a 1.000 pés, reporte na vertical. Vai curvar à direita, pro do farol de Itapuã, a 1.000 pés, vai reportar na vertical, 2733. Então, lógico que apagou o sinal de chute. Esse nível, rota chamados visão anteriormente. Fox Charlie Charlie, autorizado decolagem, pista na zero, vento 170 graus, 1-0 nós, Fox Charlie Charlie. Rota, plano Yankee, nível 080, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil saída coral, aciona 5420, controle 119.35. 9345. Apaga Tango Watch, por favor. Protegimento correto com 3 a bordo. Para o acionamento de táxi, chame a torre 118, decimal 95, no voo. E na longa final da 17, aguardando autorização de pouso. Tráfego tipo ATR da Azul, agora final de 4 milhas. Enxerga daqui, ele vai parar o término do 360, ingressando na final da 17, Azul 271, torre Salvador. 271 estabilizado, final, trem parcelado. Gente, Azul 271 no ajuste 1018. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 180 graus, 10-9. 1-0-9-8, livre pouso na 0, 271. Informa o tráfego, à direita, um cara vai 1.000 pés, não interfere no seu pouso. Um tráfego adicional, um pequeno porte, à esquerda, 5 milhas, também não interfere. Sente, dono. Fox Charlie Charlie decolando aos 4.6, controle 1935. 1935. Charlie Charlie, copiou a torre? Autorizado acionamento, Oscar Papa Golf, chame táxi. Aéreo 733, vertical de Itapuã, fala que é posição. Gente, Força Aérea 2733, faça um 360 pela esquerda, na vertical do farol de Itapuã, sem interferência na frota 35 e aguarde o circuito para 0. Vai efetuar a espera do farol de Itapuã pela esquerda do 733. Bono 96, autorizado táxi via parte 1, após sair as 2 da TAM, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 08 no voo. Gente, que é daquilo, o tráfego 69 estado, prossiga, aguardando autorização de pouso. zero, tá? Está com 226 a bordo, 3 horas e 50, está lá no confim. Tá 3155, autorizado, tá? E ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 098, meu voo. 108, está autorizado em hotel, pode estar chamando até 1895, do 3155. Salvador Puxa, né, 6327, para o pushback de estacionamento, portão 8. Puxa, né, 327, no portão 8, coordena com a equipe de som, chama táxi. Relativo, coordena com o pessoal de pátio, chame a 6327. Salvador 27, 1-1, livrou. Pátio 27, 1-1, boa. Série Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3. 3 decolagem autorizado, pistola 0, 960, 10 graus. Decolagem. Juliette, Quebec Hill, pouso autorizado no 7, vento, 1-6-2-0, 10 nós. Juliette, Quebec Hill. Quebec Hill, Brasileiro, pouso no 7. Bate ao 5? Positivo. Série 2733, base autorizada, aguarde autorização de pouso. Desde base, com a 7-3. Tá 3155, quanto espera pronto? Sim, está 3155, mantém o ponto de espera. Mantém. Azul 9543, decolar 250, 21, corrijo. Controle de 935, bom voo. 935, boa tarde. A Juliette quer ver aquilo, solo 250, libere na papá. Frequência livre estacionar, boa tarde. Série 2733, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 10 nós, com série 2733. Vire pouso, por favor, 73. Vicente, Oscar Papa Golf, tráfego tipo Charlie 182, ingressando agora no pátio, após autorizado táxi, chame na papá. 3155, observa o cara, vou na final. Afirmativo, 3155. Após o pouso do mesmo, autorizado, olhar e manter, pistola 0. Após o pouso do cara, valeu, mantém, 1-0, 3-1-5-5. Gente, tá livre a frequência, boa. Pode escapar pra golfe na escuta? Só o controle de mudança na sua saída, decolagem da 1-7 com curva direita, arbor até 1-5 milhas, após DCD. Poxa, né? 6327, acionado para o táxi de 9,5 PV, Uberlândia 3,40. Por gentileza, confirme o PV? 9,6. Fechará 6327, autorizado o táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 08, morro. 1018, via pátio Índia e ponto de espera 1895, 6327. Acho que o Papa Golf esquerdo via pista, reporte alinhado na 1-7. Frota Aérea 2733, no solo 53, livre à esquerda. Pátio Militar, frequência livre, boa tarde. Vai levar à esquerda, Pátio Militar, 733. Acente no 966, após o tanto, autorizado ele aí manter. Tanto 3155, decolagem autorizada, pistão na zero, vento no 70 graus, 10 nós, 3155. Iniciando a decolagem, 3155. Decola 255, controle 1935, bom voo. 1935, para trabalho, boa. Decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 10 nós, no 966. Torre Salvador, boa tarde, essa é a 6327, ponto de espera, da 0 pronto. Puxa, 6327, alinhar e manter, pistão na 0. Alinha e manter na 10, pistão na 6327. Oscar Papa Golf, autorizado decolagem, pistão na 7, 180 graus, 10 horas. Oscar Papa Golf. Decolada 57, 1935, 1935, 1935.